Nerds Assemble apresenta a Ballcast. Nerds Assemble! Aqui é o Diego Ramon, vulgo Doide, o anfitrião desta bagaça, e mais um episódio do Aboutcast. E dessa vez vamos falar sobre o universo Marvel, os heróis urbanos, agora que vamos logo estar aí com os defensores. E como é de praxe, o Demolidor é o melhor desta trupe. Verdade. Oi pessoal, eu sou a Débora, eu sou do Bolsa Nerd, um podcast do Terra Zero, que é o site que eu também sou redatora sobre quadrinhos. E eu tô aqui de intrusa porque eu não me interesso por esses personagens, eu não gosto deles, eu fiquei entediada assistindo Demolidor. Como assim? Aqui, então... Eu também, é que ela não tem paciência pra ir até o final. Assisti os dois até o final e irritada porque não acabava nunca. Poxa. Mas enfim. Eu não gosto de segundas-feiras, mas elas, infelizmente, acabam vindo eventualmente. Lorelai Gilmore. Sabia, cara. Ela ia colocar o Sabia que ia ser Gilmore Girls. Sabia. E aí, pessoal, eu sou o Joe. Eu acho que eu sou o único aqui que não sou de site nenhum. Demolidor é minha série favorita de super-herói, de qualquer coisa. Eu acho que a Marvel é o único lugar que a justiça é vermelha, é cega e tem chifre. Uau. Oi, eu sou a Tamiri. Eu também sou do Bolsa Nerd. Eu e a Débora somos as parceiras sobrevivendo. Eu assisti todas as séries, eu li alguma coisa. Eu também li. O que mais eu li foi o Demolidor. Eu gosto muito. Não vou dizer que eu desgosto, não, porque eu gosto bastante da ideia da representatividade que a Marvel coloca, especialmente colocando aí um cego pra ser o defensor da justiça dentro de uma cidade como Nova York. Tô vendo que daqui a pouco esse podcast vai virar podcast Demolidor, né? Todo mundo gosta. Vai, vai. Vamos falar de Demolidor e Gilmore Girls. É, Demolidor e Gilmore Girls. Vai ter tudo a ver os dois aí. Sessão Nerd Recomenda. Só pra dar uma esquentada no papo, só separei uma pequena brincadeira, né, pra quem já é um ouvinte do podcast, que é só uma recomendação, né, uma recomendação de nerd para nerd, né, o que vocês viram, pode ser cinema, games, um livro... Ou até pode ser um podcast que vocês ouçam, né? Tentar recomendar o que vocês estão vendo no momento. Então, Débora, o que você andou vendo aí de recomendação? Eu sou uma pessoa que não vario muito as coisas que eu vejo. Eu sempre assisto Gilmore Girls e Doctor Who e eu revezo entre elas. Mas uma série que eu acrescentei na minha vida foi Buffy, A Caça a Vampiros. Ela já é uma série antiga, ela completou 20 anos esses dias aí. E ela é muito legal, ela tem muitas referências da cultura pop, ela... tem um empoderamento feminino muito legal. Ela é meio trash. Não dá de se assustar muito, mas é muito divertida. E é uma série que eu recomendo. Ela tem os quadrinhos que também são muito legais. E é a série que lançou o Josh Whedon pro mundo. Que ele produziu, ele roteirizou, dirigiu. É uma das principais obras da carreira dele. E vale muito a pena assistir. E tá na Netflix, das 7 temporadas. Eu não sei, é bem divertida. Mistura humor... colégio, diversão, terror, aquele terror trash. Então, é uma série bem legal e eu recomendo. Mais alguma outra série? Ou alguma outra coisa? Um jogo, um quadrinho? Eu também recomendo Gilmore Girls e Doctor Who, pra quem não conhece. Vale muito a pena assistir. Ótimo, ótimo. A minha recomendação é a HQ do Nova do Doutor Estranho, que tá saindo agora, Os Últimos Dias da Magia, que é uma HQ bem underground, assim. Tem uma. Resumindo, é uma raça de alienígena que chegou na Terra pra destruir a magia. Eles caçam magos e tals. E eles acabaram com a magia na Terra inteira. Então o Doutor Estranho tá se virando com um feiticinho de mágico, assim, de festa, machadinho. Tá totalmente urbano, assim. É bem legal. Eu gosto bastante de ler. A arte é muito divertida. É do, se eu não me engano, Leonardo Romero, parece o Chris Samney, assim, uma coisa bem colorida, bem pra cima, assim, é bem legal. Eu gostaria de recomendar Kamala Khan. Eu acho que eu tô fazendo isso com mais frequência, porque tô tendo um contato maior com ela ultimamente, por conta de algumas aulas que eu tô preparando, né, pra, de islamismo, pra mostrar, né, que nem todo muçulmano é vilão, né, aí eu acabo levando... as histórias em quadrinhos pra dentro da sala de aula e fazendo um trabalho com os alunos. E eu tenho um aluno que ele viu, assim, as minhas duas edições, ele ficou, professor, eu quero. Então, tô me aprofundando um pouquinho mais nela. Recomendar o que eu estou lendo agora, ainda não acabei, que é do Bernard Cornwell, Azincourt. Pra quem gosta de história e tudo mais, ele pega fatos históricos, como a Batalha de Azincourt, e sempre colocando um pano de ficção ao fundo, né? um protagonista fictício ao fundo da história. E é um grande autor, ele não é uma literatura tão maçante, né? Não é, por exemplo, como Game of Thrones ou até um Senhor dos Anéis, que é um pouco extenso, né? Ele é bem rápido e bem ligeiro, ele tem bastante cena de ação e guerra, né? Pra quem assistiu a última temporada de Game of Thrones, A Guerra dos Bastardos foi totalmente inspirado no, nas maneiras como Bernard Cornwell narra as batalhas dele. E, bom, para iniciar, nas minhas pesquisas, eu achei pelo Wikipedia, que tudo sabe, né? Uma frase ótima para demonstrar um pouco do que é o universo urbano da Marvel e vai até um pouco de encontro com tudo isso que a gente já falou agora. Por definição da internet brasileira, é um grupo sem nome específico de heróis urbanos formado pelo Demolidor. Isso que eu achei até engraçado. Tá vendo? O Demolidor vai ser o foco. É, tô vendo que sim. É o Nick Fury, Demolidor. É, se bem que no universo do MCU, o papel do Nick Fury é da Rosario Dawson, né? Que ela tá em todo filme. Da Claire Temple, é. Enfermeira da Noite. Toda série ela tá. Posso falar que eu não gosto da presença dela? Nossa. Mas ela é necessária. É que eu acho muito forçado. Ela que é a enfermeira. Quem é essa? This city. This city. This city. This city. This city. This city. This city. Everybody quiet! Acho que ela não chega a aparecer no primeiro episódio. É que no primeiro episódio ela não aparece normalmente, Débora. Por isso você tem que ver não, os outros. Não, mas qual é o nome dela mesmo? Claire Temple. Ah, eu vi ela. Eu vi por aí numa foto. Numa foto por aí eu vi. Eu achei forçado no Punho de Ferro, né? Ela ajudando a lutar. Eu falei, poxa, essa é enfermeira. Eu ainda dou uma arminha pra ela lá, mas fica muito tosco. E dentro desse universo Marvel, né, urbano, pelo menos nos quadrinhos, eu acho que sempre vai ter, pelo menos pela pesquisa, o Além do Demolidor, do Frank Castle, tem o da nova série que vai sair aqui, da Manta e a Daga, o Peter Parker, que é um caso à parte, né, que ele é um herói urbano, só que é o mais conhecido de todos eles, e o que não daria pra fazer uma série, né, como até o próprio Joe disse uma vez, que é muita grana envolvida para fazer uma série do Homem-Aranha. Mas eu sempre pressiono na tecla que uma série seria a melhor coisa pro personagem. Ele tem muitos vilões que daria para encaixar em vários episódios. Que bom que não tem. Eu não gosto do Homem-Aranha. Mas você sabe que eu sempre associei o Homem-Aranha com série, porque eu assisti o desenho do Homem-Aranha quando era nova. Sim, eu sempre associei ele com isso, com um vilão a cada dois episódios, essas coisas, porque ele é muito dinâmico, então acho que ele funciona bem com esse formato de série. Não, a série animada que eu mais gosto é uma que tinha, não sei se ainda tá no Netflix, que é de 2009, que tem até um traço mais cartunizado, e é uma série ótima do Homem-Aranha. Né, representa muito bem o personagem. Ah, nossa, essa série é muito boa, cara. E pena que eles, né, cancelaram pra iniciar uma nova com ele nos Vingadores, né? Porque ele não era do MCU ainda. E aí fizeram esse desenho pra tentar colocar ele nos Vingadores. Só que não gostei desse desenho. Preferi que tivesse continuado o antigo. Eu achava muito bom. Esse desenho novo da Disney, o Homem-Aranha, é muito infantil. Já essa de 2008 é baseada totalmente na trilogia do Sam Raimi, né? Que é do Homem-Aranha 1, 2, 3. É, da Netflix é Ultimate Homem-Aranha. É, que é o da Disney, que é horrível. São quatro temporadas. O outro era o Espetacular Homem-Aranha. É, não tem. Então já tiraram. Mas pra não dizer que eu vi esse desenho animado, tá? Passava no Cartoon. Também a TV Globinho. Como eu tava falando, eu acho que funcionava tão bem o desenho, porque o Homem-Aranha, ele é muito... Ele é divertido, ele é dinâmico, ele vai pra lá, vai pra cá, tem muita gente. E eu acho que ele funcionaria muito bem numa série, porque ia ter sempre histórias pra contar dele, não ia ficar parado. This city. This city. This city. This city. This city. City. Everybody quiet! Bom, e voltando um pouco ao foco, agora indo direto novamente para os heróis urbanos, acho que nada melhor do que começar com o próprio Murdock, né? O próprio Demolidor, e como que a Netflix também conseguiu a pegar o personagem da HQ e trazer, né? Depois daquela adaptação terrível do Ben Affleck, a gente pelo menos teve agora um Matt Murdock que vale a pena. Eu não acho tão ruim, não, aquela adaptação. Ela é ruim. Tem coisa pior. Tem. Não, é que o Demolidor, ele é depressivo. Ele é pura depressão, assim. Ele é um cara triste, ele é um cara que enfrenta a depressão várias vezes. Todos os pares românticos dele morrem nas HQs, se tu pegar a história dele. Só que no filme eles pesaram demais isso. Eu achei que ficou muito estranho também. Mas não é tão ruim, não. Eu até me interessei por ver e ler o Demolidor por causa do filme. Então, tem as suas, os seus, suas vantagens aí, né? A nota dele final nem foi tão ruim, né, de comparado a vários outros filmes. Mas sei lá, acho que não foi o suficiente pra engajar como um filme de uma franquia, né? Mas é que eu acho que a censura, ela tem muito a ver. Porque, por exemplo, o Demolidor da Netflix, ela tem liberdade pra explorar o personagem na sua essência mais violenta, mais depressiva, porque uhum. a censura dela é isso. Agora, quando você faz um filme pra censura 12 anos, aí você pegar um personagem, que ele é um personagem adulto, pesado, numa censura 12 anos, você tem que tirar muita coisa e fazer uma coisa meio... Entende? O que saiu? Sim, sim. Tentando equilibrar os universos. Mas eu acho do Justiceiro ainda um pouco pior. Se for pra falar mal, tem que falar do filme do Justiceiro. O Justiceiro, eu gosto daquele que é o da praia e tal. Eu acho que é o segundo filme do Justiceiro. Aquele que usa a camiseta havaiana? Isso, esse mesmo. Piorzinho do que eu acho, pô. Eu gosto. É, não, ele é ruim, só que... Que é o Justiceiro colorido. Né? Sei lá. Antes de vir esse Justiceiro da série do Demolidor, tinha o Dolph Lundgren, né? Que o pessoal falava que ele era até então o melhor. O Justiceiro loiro. Eu não sou capaz de opinar. E o Justiceiro da Netflix do Demolidor tá perfeito, cara. Não, sim. Charlie Cox, eu já gostava dele desde do Stardust, né? Ele era, não é tanto sucesso como ator, mas ele é um bom ator, assim, eu acho que... Ele é talentoso, Só uhum. não é ruivo, como da HQ, mas ele fez bem. Ah, ele é meio ruivo, não é não? É meio castanho claro, né, eu acho. Eu achava mas que ele era ruivo. Mas ele faz um cego muito bem, diferente do Ben Affleck que teve que colocar a lente branca, né? Ele realmente deu a ver que ele realmente consegue ficar com o olho parado, né, como é. E nem usa. Lente ele usa. Agora, tipo, as duas primeiras temporadas, assim, eu posso dizer que na série, a primeira temporada é a minha preferida, né? Eu acho que aquela cena do corredor é incrível, foi ela que vendeu a série pra mim. A segunda eu achei ela bem mais fraca, né? Eu tentar refazer a cena do corredor, que eu não achei tudo aquilo. Eu acho que o que salvou a segunda temporada foi realmente o Justiceiro. Porque até a Electra, pra mim, não foi tudo aquilo. Foi muito fraca a Electra. Sim, eu gostava da Electra, mas na série eu achei ela insuportável, assim. Essa é a minha opinião sobre ela. É, o papel dela na série é basicamente a menina mimada, assim, ficou muito chato. Sim, e aquela que ainda força ele, né, a fazer as coisas. Não é natural uhum. a parceria dos dois. Como eu vi acontecer em algumas HQs que eu li, que é uma parceria genuína, né, não... Não, eles têm um clima assim, os dois têm uma raiva interior e tal. Na série ela simplesmente ficou com ele uma noite e aí viraram amigo. Everybody quiet! Mas eu, pelo menos o cliffhanger final, tirando a parte da Electra, eu gostei bastante quando ele diz pra Carrie Page, né, que ele é o demônio de Hell's Kitchen. Sim, sim, sim. Uhum. Provavelmente a próxima temporada vai ser o arco da queda de Murdock, né? Sim, vai sim. ser muito legal, cara. Queda de Murdock é muito bom. É, eu amo o Mark Waid e Chris Samney, pra mim, é a minha parte favorita. Mas o Frank Miller manda muito bem na queda de Murdock. E como que é mais ou menos a queda de Murdock, que é a coisa da Karen Page, que acaba me traindo o Matt? A Karen Page ela tenta uma carreira de atriz, ela começa a entrar nas drogas e tal, porque não dá muito certo, e ela, pra conseguir um tantinho de heroína, ela vende a identidade do Demolidor. E aí essa identidade chega até o Rei do Crime, e o Rei do Crime, tipo, não simplesmente destrói o Demolidor, fala, ah, agora eu sei quem você é, não. Ele vai destruindo aos poucos a vida do Demolidor, cara, é fantástico, assim, tem o jogo das capas, que na primeira capa da revista, né, da coleção, você tem ele dormindo de boa na cama dele, de advogado, rico e tal. Na segunda ele já tá, tipo, num hotelzinho Michuruca, na terceira. Se ele tá no chão, jogado, todo destruído, tem o lance dele ser solitário, o lance da mãe dele ser freira e o lance do catolicismo dele é muito legal. Certo, certo. E até lembrando que no primeiro episódio, né, quando a gente é apresentado pra Carmen Page, né, que ela acorda, tipo, do nada assim, tem todos aqueles trâmites que rondam ao redor dela, e ela tava com uma cara de drogada, que eu falei, putz, acho que ela já é drogada desde aí. Eu acho que o lance da queda de Murdock vem desde essa primeira cena. Que ela tá com um namorado suspeito, aquele cara não tem cara de ser um cara normal. Então acho que já ali já é um pouco indício do que vai acontecer na terceira temporada com ela, né? Eu não tinha reparado nisso não, é verdade. Drop the knife! No! Drop it! I didn't do this! Get on the ground! I didn't do this! Now! No, I didn't. Oh, God, I didn't do this! Oh, no! I didn't do this! Já vi aí sério umas 5 vezes assim, mas eu não tinha reparado nisso. Isso que eu achei interessante, se eles pegarem isso. Pode ser que seja só coisa da minha cabeça, mas... Não, mas é mesmo. Se eles forem seguir a linha, seria ótimo, né? This city. Everybody quiet! Jessica Jones, né, que foi a segunda série a aparecer. Não sei se vocês gostaram. Eu achei boa, não achei também tudo isso. Ela realmente é muito parada, mas pro jeito que ela é, tem que ser uma série parada, né? Não é qualquer vilão, né? O vilão da série, que ele é um vilão mais mental, que manipula. Acho que não tem tanta margem pra tanta ação, no caso, apesar da Jessica Jones ser porradeira. Jessica Jones já não é uma série que contribui muito pra pancadaria, né? Eu vi um pouco de Jessica Jones, né? Eu gostei mais do que de Demolidor. Eu gostei mais da fotografia, dos planos de filmagem. Eu até falei pro Jonatas que me incomodou o plano de filmagem de Demolidor, que é muito pertinho. Me agoniava aquilo. Jessica Jones é mais limpo, eu achei a filmagem mais interessante. A trilha sonora. Eu gostei da parte de investigação, porque eu gosto muito de história de detetives, eu acho muito legal mostrar ela investigando as coisas, mas é que eu acho que a história da Jessica Jones, ela é muito mais intimista pela questão dela, sabe? Ela não vai porque eu fiquei muito abalada com a história dela, sabe? Que envolve abuso, que envolve todas essas coisas, e outras mulheres que estão passando por isso, então eu acho que não é aquela série que você vai ver e você vai ficar, isso, soca ele, vai, apesar dela ser muito imponente, dela saber lutar e tal, mas é uma questão muito mais psicológica. Você vê que é muito, eu senti isso, ela é muito mais, não é resolver no soco, mas ela se curar das cicatrizes dela, né? É, hoje em dia existe homens que fazem isso, não é que eles têm poderes, mas eles conseguem de algum jeito manipular certas mulheres. Eles têm dinheiro, né? Eles têm dinheiro, né? Não, mas nem... Alguns têm dinheiro mesmo, porque algumas mulheres, elas são manipuláveis, sabe? E elas acabam entrando num relacionamento por amor e o cara aproveita esse sentimento que ela tem por ele e acaba fazendo o que ele quer, sabe? Então vira, assim, um controle psicológico pra uma mulher. Um relacionamento, e ela pode achar que a culpa é dela, inclusive, dos abusos, sabe? Como em alguns momentos a Jessica Jones fala, como eu não pude resistir, né? Por que eu matei por mando dele? Como eu não pude me desfazer disso antes? Então eu acho que é um retrato, assim, de alguns relacionamentos abusivos onde a mulher não consegue enxergar que está sendo manipulada. Meu, e eu conheço alguns casos de mulheres que elas estão por um relacionamento ruim, que elas passam por situações que elas não precisavam passar, e elas não conseguem sair fora, sabe? Essa questão de relacionamento abusivo é muito forte. Eu fiquei bem abalada quando eu vi na série, porque eu acho que pra gente que é mulher, pesa muito, sabe? Que a gente tem essa questão de que socialmente, não é só uma questão de mulher ser mais manipulável, mas a gente sabe que a gente, mulher, a gente tá mais sujeito a situações se a gente encontrar um homem ruim. Se a gente estiver andando na rua e encontrar um homem ruim, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente é uma situação que a gente sabe que é social, muito grande. Então você vê como a série explorou isso, apesar de que envolve superpoderes e tal, mas é uma alegoria, né? Então é muito profunda essa história. Então, eu fiquei bem abalada. Manda muito bem em questão de drama nessas séries, cara. Tirando o Punho de Ferro, que não soube aproveitar muito bem, o drama que a Netflix traz, eles trabalham muito bem mesmo. Uhum. E eles escolhem também atores que conseguem carregar, né? Nessa série é pura atuação dos atores que conseguem carregar e conseguem fazer você compreender toda a situação. E, cara, tem o David Tennant, que é sensacional. Ele foi um Doctor de Doctor Who, e ele é um grande ator. Ele sabe carregar drama muito bem. E se você pega e compara ele em Doctor Who e aqui, você vê que é duas coisas completamente diferentes, assim, sabe? Tem uma cena que eu acho muito legal, que ele fala assim do nada pro cara: joga o café na sua cara. E o cara joga, assim. E ele passa. É incrível. É legal quando ele começa a entrar na cabeça da Jéssica, lá mais pro final da série, e ele mostra como é ruim ser o vilão, como é ruim ser ele. Que ele fala assim: meu, uma vez eu mandei um cara se ferrar, você tem ideia do que ele fez? Não é uma bênção assim o que ele tem, ele manda em todo mundo, mas às vezes é ruim. E ele passa esse lance e tal: caramba, eu sou o vilão, mas é ruim o que eu faço, o que eu tenho, minha mente e tal. E aí quando ele vira faz um ato de heroísmo lá, ele não consegue entender direito. Ele passa isso muito bem, cara. Ele passa. É baita ator mesmo. Nesse mesmo episódio, ele fala um negócio assim: ele falou assim, mas eu não sabia que você não queria, porque eu nunca sei. Aí eu falo assim: poxa, estragou todo o conceito de vilão que a gente tem construído até agora. Tipo, eu não sei quando as pessoas estão fazendo o que eu quero porque eu quero, ou se elas estão fazendo pela própria vontade. Parabéns pro roteirista. Sim, exatamente. E é até importante, né, trazer isso no universo da Marvel, né? A gente sabe que muita gente não, por mais que estamos vivendo na era da internet, não tem tanta informação a respeito do que acontece, de homens manipuladores. Então é bom que uma série como a Marvel, na Netflix, exponha isso dessa maneira, para que a pessoa veja. E assim, eu gostei do jeito que eles trabalharam também a coisa de ela ser alcoólatra também, sabe? Mostrar que pessoa que é alcoólatra, ela precisa de ajuda porque tem algo além ali pra você investigar, né? Ela é super, mas ela é humana, né? Ela passa por tudo aquilo. Diferente, tipo, de um Capitão América, ela não, no caso, ela não é o Capitão América. Ela tem poderes, é poderosa, mas ela passa por vários outros problemas, como alcoolismo, né, no caso. Pra ver que ele é super, né? Super, entre aspas. É, o que é a graça dos heróis urbanos, né? Todos têm problemas, assim, normais. A Jessica Jones é um alcoólatra, o Demolidor é bêbado, o Luke Cage passa racismo. Então todo mundo, assim, tem um pé no chão. This city. Everybody quiet! E do Luke Cage, né, que é, bem dizer, no futuro vai ser o marido da Jessica Jones. Sobre ele agora, a participação dele na Jessica Jones é bem como uma apresentação, né? A gente vê um pouco dele, vê que ele era casado, vê que a mulher foi morta. Mas quando chegou na série dele, que eu demorei um pouco pra começar a assistir e terminar, que também é muito parada, mas eu gostei bastante da origem dele, né? Eu li recentemente nos quadrinhos a origem do Carl Lucas, né? Do DC Gate, da prisão. E eu vi que eles se adaptaram muito fiel, assim. Ficou muito fiel mesmo aos quadrinhos. Até a referência da roupa dele é perfeita. Essa roupa ridícula que ele fala. Ele fala que é tiara. A hora que eu vi, eu falei assim: não, que eles fizeram isso. A diferença é que é quando os anos 70, né? Que foi lançado o Luke Cage. Ele realmente se vestia com aquela roupa porque realmente ia ser um super-herói, né? Ele realmente só queria cobrar pra isso, mas ele vestia uma roupa e falou: tem que ter uma roupa. É bem coisa dos anos 70 mesmo, né? Tanto que hoje o MCU nem leva em conta muito o uniforme, é mais uma roupa tipo de tática, né? Tipo uma roupa de soldado, né? No caso do Capitão América. A camiseta amarela e já era. This city. Everybody quiet! E, né, isso, o Punho de Ferro nem tem nada. É triste. Eu gostaria de ver a roupa do Punho de Ferro, na série. Foi aquele kimono dele, né? Que é com as cores da roupa dele. É, eu não sei se... A gente pode comentar sobre a série, né? Ela chega a aparecer na série do Punho de Ferro. A roupa dele chega a aparecer, só que em outro Punho de Ferro. Porque como o Punho de Ferro é passado por gerações, assim, tem um outro cara que usou a roupa e tal. É, não recordava disso. E, o Punho de Ferro, acho que o problema da série é que, assim, eu também li a origem dele nos quadrinhos, eu achei até parecida, só que eles mudaram aquela questão da vingança do Punho de Ferro, né? Na série ele não sabe quem matou os pais dele, e na HQ é o contrário, ele sabe quem é e ele sai de Kanlan justamente pra se vingar, né? E por isso que eu achei estranho, porque parece que na série ele voltou por nada, assim. É, na série ele é um cara de 30 anos e com a mente de 13, assim, o Punho de Ferro ficou um crianção na série, eu não gostei muito, não. Uhum. Na HQ ele é bem mais imponente, ele é bem mais tipo, eu sou o Punho de Ferro, né? Eu não estou tentando ser o Punho de Ferro. O que me deixa um pouco com medo é que o dos defensores é a mesma equipe, né, do Punho de Ferro que fez. O mesmo showrunner. Eu acho que o problema de Punho de Ferro também é o elenco de apoio, cara. O elenco de apoio, não tem ninguém que tu fale assim, pô, esse personagem é legal. É todo mundo chato, cara. É todo mundo chato. Até se o personagem principal já é chato... Eu tenho uma pergunta. Luke Cage e a Jessica já se conheceram e tal. Mas os outros personagens, eles já conheceram o Demolidor, assim, já... Ele já tem um prévio conhecimento? No trailer dos defensores, né? O Demolidor conhece a Jessica quando ela tá pra ser presa, né? Que ele vai sendo como o advogado dela. Que é muito legal essa cena no trailer. O Cage, eles deixam uma ponta dizendo assim, a Claire dizendo que ela conhece um advogado muito bom. Uhum. Então aí tem a deixa. Ah, é o Demolidor. É o Matt Murdock. Ah, o Punho de Ferro da Claire Temple vai estar ali pra juntar as pontas, entendeu? E ficar de fora. E assim, eu fiquei também muito chateado com o Punho de Ferro quando descobri que o autor, né, nem recordo o nome dele agora, que fez Game of Thrones, né? Ele aprendeu todas as coreografias uma hora antes de gravar. Ou seja, deve ter tido muito dublê ali, muito dublê. Ficou nítido na série que tava faltando coreografia. Ficou bem tosco. E é ruim, porque, cara, tu vê o Demolidor, assim, tem umas lutas toscas no Demolidor, uma coisa que tu vê que nem tocou no corpo a corpo, mas a luta é bem coreografada. E no Punho de Ferro, que é o que você espere que seja a luta coreografada, tal, ninja, não tem nada disso, velho. Uhum. É, tapa no peito, ele vai lá e dá um tapa no peito do cara, o cara voa. É, e o trailer dos defensores, aquela briga deles num corredorzinho da empresa lá, pelo trailer eu já vi que é uma luta muito ensaiada. Eu não vi ali uma luta, uma coisa fluente, né? Como se eu bate você, depois bate você, depois vai você. E isso que já dá um medo dos defensores. Mas aquilo ali é aquela coisa da luta do corredor do Demolidor, né? Fizemos na primeira temporada, fizemos na segunda, agora vamos fazer na série dos defensores porque dá certo. This city. Everybody quiet! HQ do Justiceiro, que é da origem dele, que tem ele com um capacete de guerra, se forem pegar pela origem dele, já contando daquilo, ia ser interessante ver. É Marvel Max, né? Uhum. Bem-vindo de volta, Frank. É bem legal mesmo. Eu acho que a do Justiceiro é pra ser a mais visceral das séries, né? É que ele tem a mesma premissa do Demolidor, né? Que ele quer matar os bandidos, ou no caso, prender e tal. Só que ele não tem papas na língua, né? Ele simplesmente vai lá e mata enquanto o Demolidor prende, né? Um vai pela justiça. O ponto alto da segunda temporada é o diálogo deles no telhado. Que, caraca, nossa, é muito bom, velho. Muito bom. Talvez não vai ter um de origem, eu acho, do Justiceiro. Porque eles já introduziram muito bem no Demolidor. Uma origem básica mostrando mais ou menos como que foi, pelo menos na guerra, né? Eu achei interessante mostrar. É, um flashback talvez, né? Sim. E nem foi o do Luke Cage, que nem teve aquele flashback depois lá pro meio da temporada. Sim, deve ser o mesmo estilo ali. Eu acho muito legal quando você tem personagens, quando um herói e um vilão, mas que são dois heróis com ideologias diferentes. Embora no caso nenhum dos dois heróis são justiceiros, são vigilantes, mas acho que dá um contraponto muito legal, sabe? Magneto. Crianças, o Professor Xavier, que é do Malcolm X, Martin Luther King. Eu acho que acho muito interessante você ver esses lados da moeda da justiça. Então eu acho legal. Os dois querem a mesma coisa, mas eles têm visão diferente. E é legal ver quando eles se confrontam também, né? É uma das coisas que eu gostei foi um diálogo que o Matt teve com a Karen Page quando ela fala que não via tanta diferença assim nos dois. Tinha que levar em conta também o passado do... Meio que defendendo, né, o justiceiro. Você tem que levar em conta o passado pra você entender o que, que ele quer. Porque ela fala que não. Quem originou o Frank Castle foi ele. Ele deu brecha pra outros aparecerem, né? E outros que não necessariamente têm a mesma ideia dele de justiça. Pro Frank Castle, um assassino deve receber na mesma moeda e pra o... Matt, não. Eu não sei se dá pra comparar aqui vocês falando. A comparação que me vem na mente é Batman e Capuz Vermelho. E o Jason Todd. É. Penso nisso, que o Jason, o Batman vê ele como um assassino, assim. Ele não... Os dois querem justiça, mas de jeitos diferentes. Pro Jason, a justiça do Batman não funciona. É, entendi. É. Pro Jason é mais olho por olho, dente por dente. E é assim que resolve as coisas. Já o Batman, ele acredita que você... Ele não executa a justiça. Ele leva o criminoso pra que a justiça seja executada conforme a lei, né? This city. Everybody quiet! Uma coisa que vale ressaltar na série do Demolidor também é o Vicente D'Onofrio, né? Que é o Punho de Ferro. O rei do crime que... O Punho de Ferro, né, cara? Que é o rei do crime que é... Caraca, é muito bom, cara. O papel dele tá muito bom. Aquele ator é muito bom. Muito bom mesmo. E ele é um dos pontos altos da temporada do Demolidor. Assim como o Justiceiro roubou a cena, ele também roubou muita cena quando ele apareceu a primeira vez. A cena dele arrancando a cabeça do outro bandido na porta. A maneira como ele é um vilão bem diferente, né? Que ele é calmo, ele é de boa, e você tira ele do sério, ele vai pra cima mesmo. É, e ele, eu percebi ele apaixonado também, né? Eu acho que é um dos vilões, assim, na minha opinião, mais humanos, que você vê duas facetas diferentes nele, assim, durante a primeira temporada, então... Ele quer a mesma coisa que o Demolidor também, né? Os dois querem o bem de Hell's Kitchen, só que os dois vão por caminhos diferentes. Sim, é a mesma coisa do David Tennant. Por que que eu tô fazendo é errado, sabe? Eu não entendo, tal. Eles querem a mesma coisa. Temos os vilões, né, do Punho de Geleia e do Luke Cage. Né? O Luke Cage eu achei ainda melhor do que... do Punho de Ferro, né, que é o caso do Cascavel, do Boquinha de Algodão. Eu achei muito estranho quando do nada muda o vilão. É um plot twist bom pra caramba. É, acabei gostando que o Cascavel se mostrou ser bem mais cruel que o próprio Boquinha de Algodão. Vai ficar chamando de Boquinha de Algodão mesmo, cara? É, né? É muito estranho. Chama de quando Cotton Wolf, pelo amor. Não dá pra levar a sério. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. O que um fã da DC escuta quando ouve fãs da Marvel conversando? Salve lá pra não. É uma famosa topinha machina. Ué, mano, o Gordon Gobi não vai achar que você vai ver. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Mas uma coisa que eu acho muito legal, ouvindo aí, é como são todos heróis de uma mesma cidade, de Nova York, mas cada um tem seu vilão pra mostrar que isso é o herói urbano. Que ele lida com pessoas que estão ali na rua, sabe? Que tá lidando com o tráfico, que tá comandando crime numa parte da cidade, o outro que tá manipulando, que tá abusando de pessoas. Não é um vilão que tá controlando a mente da população e é o Brainiac, uma coisa assim, né? São vários problemas que tem dentro de uma cidade, várias coisas que acontecem numa cidade. E precisa de heróis diferentes para lidar dessas coisas, porque são problemas diferentes dentro de uma cidade só. Nova York, como uma cidade muito grande, que tem muita gente, que tem distritos e muita coisa acontecendo. A ideia de você fazer uma guerra infinita e o Kevin Feige não querer não considerar a Marvel Netflix é muito triste, cara. Cara, pra mim é a melhor parte do MCU. Assim, os heróis urbanos e tal, a Netflix. E você não coloca nos filmes, Nem se fosse pra, tipo, a Guerra Civil, a gente pede o Capitão América e o Matt Murdock que vai ser o advogado dele. Poderia ter uma coisa assim. Não, uhum. É que eu acho assim... esse universo compartilhado da Marvel, ele funciona na teoria, mas na prática é cada um no seu canto, né? O pessoal do cinema tá num lado, o pessoal da ABC, a gente da SHIELD tá em outro, o pessoal da Netflix é outro bloco. Então é só teórico essa questão de ser um universo compartilhado. Porque você até tem uma referência, tipo assim, ah, você é um deles, é um dos Vingadores, não sei o quê, mas é tão vago que funciona em universos separados mesmo. E eu entendo que tem aquelas questões dos sindicatos, dos atores e tal, que se aparecer os personagens, tipo, nos filmes eles vão ficar muito mais caros e tudo mais. Mas sei lá. Eu acho meio... É uma questão de custo e benefício, né? Então... nessas horas a DC Nauta vai falar que eu acho muito melhor esse sistema da DC, que já disse de uma vez, não. Séries é um universo, aqui é outro universo, separado, não precisa... né? Não vamos fingir que é uma coisa só que não é. Deixa elas fazerem uma coisa aqui, a gente faz uma coisa ali e pronto. Não precisa se preocupar. Pra DC é mais fácil porque tem o lance do multiverso, né? Até interessante com essa maneira agora como eu tô enxergando a DC. Né? Por outro, eu acho que a Marvel consegue unir os universos muito bem. Mas é interessante esse ponto que a Débora disse mesmo. Que pelo menos não tem essa guerra, né? This city. Everybody quiet! Quem quer conhecer os heróis antes de começar a assistir a série, né? Eu vou iniciar com o quadrinho que eu li, da maioria das origens dos heróis, que é o dos anos 70, que chama Marvel Origins, que tem até a origem do Warlock, tem a origem do Capitão Britânia, e tem bastante coisa legal, né? Tem até a She-Hulk, tem a outras heroínas também, que é a Mulher-Aranha, e eu acho bem interessante, né? Como eu falei, eu gostei muito da origem e vi que foi bem adaptado. Eu acho que é uma ótima pedida pra quem quer começar a conhecer esses heróis urbanos. Uhum. Eu tava até conversando com a Débora, tem um padrão, assim, da Marvel, que é como a Marvel trabalha nessa HQ, tu consegue ver dos anos 70. Porque, tipo, vamos inventar um herói que tá acontecendo agora. O que tá acontecendo agora? A Blaxploitation, que é filmes negros, tal, do pessoal negro, mostrando como é que é a cultura negra, faz o Luke Cage. Ah, tá aí o japonês, a cultura japonesa tá vindo pra cá, tal, as lutas marciais, faz o Punho de Ferro. Então, filmes de terror, tá a moda dos filmes de terror, Motoqueiro Fantasma. Então, cada época que o mundo tava vivendo, assim, que os Estados Unidos tava vivendo, a Marvel fazia um personagem sobre isso. Que foi a mesma coisa desde o Capitão América, que era o momento da guerra e tal. E nessa HQ dos anos 70, que é da Salvati, dá pra ver isso nitidamente, assim. O uso da mulher, o empoderamento da mulher. Aí fizeram a She-Hulk. Sim, eu e a Tami, a gente conversou muito na última vez que ela veio aqui em casa, né? Como a Marvel, ela sabe ler muito bem o público da época, sabe? Ela sabe ver os movimentos que estão acontecendo, os sociais e tal. E ela sempre entrega um personagem que o público se identifique, conversa com essa geração e tal. This city. Everybody quiet! Ô, Jonathan, acho que você vai poder me saber responder, mas se eu não me engano, esses personagens, Jessica Jones, Demolidor e tal, eles são publicados, eles eram... sempre foram publicados na linha normal da Marvel, ou eles eram de uma... tipo Vertigo, que tinha uma publicação diferente? A Jessica Jones foi a Marvel Max, que é a versão adulta da Marvel da época, né? Que estreou Demolidor. Não estreou, mas publicaram personagens adultos. O Demolidor já foi estreado numa revista solo lá, junto com a Homem-Aranha e tal. We'll be right back. então, vamos finalizar por aqui. Antes, fazer um jabá de onde encontrar vocês, né? Qual o podcast de vocês, onde podem encontrar o Joe, caso queiram trocar ideia com ele também a respeito de HQs. Deixa a Débora começar, que ela tem site. Eu não tenho site. Então, eu sou a Débora, sou do Terra Zero. Pra quem gosta de quadrinhos, você vai ter... A gente tem textos, a gente tem artigos, a gente tem podcasts falando sobre quadrinhos, a gente fala dos personagens, dos que tá acontecendo, a gente também debate questões envolvendo quadrinhos, essa mídia toda. Eu tenho uma coluna chamada Necessaire, também escrevo algumas reviews, tô lá pro que precisar no site. Eu sou do Bolsa Nerd, que é um podcast do site do Terra Zero, que é onde eu e a Thames, ela vai falar um pouco depois, eu, a Thames e a Paula, a gente recebe convidados pra falar de assuntos da cultura pop, assuntos de quadrinhos. A gente fala Doctor Who, a gente fala Bárbara Gordon, a gente fala o que a gente não gosta. A gente fez um podcast muito legal falando tudo que a gente não gosta nos quadrinhos, ficou muito interessante, se vocês quiserem ouvir, procura lá. E no futuro a gente vai ter um podcast de Gilmore Girls, se você tá com vontade de ouvir, então não perca. E tem um de Doctor Who que é muito legal, tem só 5 horas, mas tá bem legal, você pode ouvir aos poucos. E é isso, obrigada pelo convite, Diego. Eu não acrescentei muita discussão, mas foi legal estar aqui socializando com vocês. Eu também sou no Bolsa Nerd, né, como vocês já sabem, a minha frase lá, como diz a Débora, não tenho paciência pra gente chata. Né? A frase jargão, a gente não gosta de gente chata, porque gente chata nunca dá pra agradar. Então, essa é a nossa frase, a minha frase. Eu tenho também um blog chamado A Prof Geek, que eu falo muito mais sobre coisas que é pra usar em sala de aula, sobre cultura pop, porque eu sou uma professora que gosta de levar coisas que eles também gostam para dentro da sala de aula e tentar trabalhar didaticamente. Então, eu tenho buscado falar sobre coisas que funcionam. Tipo, a Kamala Khan, eu já fiz um... Inclusive, que é mais visto, por sinal. Um jeito como você usar ela em sala de aula para falar sobre os muçulmanos. Justificar essa coisa deles serem terroristas, né? Porque você chega falando de muçulmano, o aluno já fala, é todo um bando de terrorista. Aí você tem que, né, trabalhar aos poucos para desconstruir essa ideia. Dou essas dicas lá. Escutem o Bolsa Nerd, eu vou falar do outro que a Débora não falou, que é sobre as mulheres na cultura pop, também é muito legal. A gente falou de representatividade aqui, eu acho que lá você vai encontrar mulheres em todas as áreas que mostraram que podem, né, ser mulheres fortes e sensíveis. Certo, Joe? Eu recomendo o Bolsa Nerd, assim, eu sempre fui fã. Oh. Obrigada. Meu Facebook é Jonathan Souza, se você quiser conversar comigo lá sobre quadrinhos. Eu normalmente tô no trabalho, mas manda uma mensagem lá que a gente troca uma ideia e é só isso. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal participar. O assunto, assim, bom demais. Valeu a Débora por dar meu contato aí pro Diego. E eu amo esse assunto, cara. Heróis urbanos, assim, é muito legal de conversar. Eu que agradeço mesmo por ter participado. E no seu Facebook eu gosto bastante da sua frase de impacto, né? Apenas me dê quadrinhos. DC, Marvel, não interessa, só me dê. Então eu vou ficando por aqui. Que pra quem não conseguiu anotar, não conseguiu voltar aí no podcast pra ouvir as indicações, no post aqui vai ter todas as indicações que todos deram, os sites e podcasts de todos. Então vou ficando por aqui, então... Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Valeu. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Eu não faço ideia do que vocês estão falando.